louve ao Senhor. Erga suas mãos e louve ao Senhor. Com a sua vida, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Erga suas mãos, louve ao Senhor. Com a sua vida, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Seu amor é imenso e dura pra sempre. Todo poder. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Seu amor é imenso e dura pra sempre. Todo poder.